é a graça? Estás-te a rir de mim, para mim ou para o titular? De qualquer das formas, isso é a resposta errada. É sempre assim, no fim, fico só o L mais fraco. Sou belo mais rasco, que é para não dizer feio. No meio de rodeios procuro a verdade nas traças. Com meio tecido, meu casulo azul. Treinei Kung Fu, porque ela gosta de homens, estou luta. A vida é uma puta, sim, mas das astutas. E é nestas alturas que cometo loucuras. Cometo luxúria de garganta escancarada. Grito em fúria, mas ela ignora-me e continua a dar gargalhadas.